No próximo ano, farei mais esporte, viajarei para o exterior, deixarei de fumar e direi sempre a verdade. E você, Paulo? Que beleza, Luciana. Eu não beberei mais chope e só comerei comida saudável. E, finalmente, jogarei em um time de futebol famosíssimo.